Na segunda-feira, dia 28 de outubro, comemora-se o Dia do Servidor Público. Haverá ponto facultativo na Prefeitura Municipal de Gaspar. Para sabermos o que abre e o que fecha nesta segunda-feira, vamos conversar agora com o Rony Miller, que é o chefe de gabinete da Prefeitura. Rony, quais serão os serviços que a Prefeitura estará disponibilizando mesmo nesse ponto facultativo? É importante, né, Gil, frisar que no governo do prefeito Kleber Vandal, os pontos facultativos foram diminuídos e muitos, né? Mas como se trata do Dia do Servidor, então a gente vai estar mantendo esse ponto facultativo no dia 28 e é importante que a comunidade saiba que alguns serviços vão estar acontecendo na sua normalidade. Entre eles, as escolas municipais terão aula normalmente e também haverá o transporte público escolar nesse dia, né? Foi uma troca que os professores folgaram no dia 15 de outubro, que era o dia do professor, e agora no dia do servidor, então eles vão estar atuando nas salas de aula. A parte administrativa da Secretaria de Educação, então essa sim, também vai estar em ponto facultativo. O SAMAI vai ter a coleta seletiva normal, porém também a sua parte administrativa vai estar em ponto facultativo. Como vai ter essa movimentação do transporte coletivo e também os pais que levam os alunos para a escola nesse dia 28, os agentes de trânsito estarão em suas funções e a área azul também estará funcionando. Na prefeitura não haverá expediente. Aqui no Paço Municipal não haverá o expediente, né? Normal. Os serviços voltam na terça-feira no atendimento normal. E quanto à Defesa Civil? A Defesa Civil atua de plantão, como sempre, né? Qualquer dúvida, pode ligar no telefone 199. As unidades de saúde estarão fechadas, assim como a policlínica. Qualquer emergência deverá ser encaminhada para o pronto-socorro do hospital. Os atendimentos de urgência e emergência, né? No pronto atendimento do hospital aqui de Gaspar, lembrando que não são consultas, né, Gil? As pessoas não podem confundir isso. Apenas urgência e emergência, o hospital vai estar atuando normalmente. Rony Miller, quantos servidores a Prefeitura de Gaspar tem atualmente? São aproximadamente 2 mil servidores aqui em Gaspar, né, diretos e indiretos. O prefeito costuma dizer que a maior empresa, né, do município é a Prefeitura, se tratando de carteiras assinadas, né? Na terça-feira, os serviços voltam a atender normalmente a partir do início da manhã. Normalmente, né? Os serviços atendem normalmente. E é importante também frisar que as obras de infraestrutura, estas, elas continuarão. Elas terão o seu ritmo normal de obras. Então, haverá algumas vias que podem estar interditadas, né, pela confecção da obra. Nós conversamos com Rony Miller, chefe de gabinete da Prefeitura de Gaspar, nos falando sobre o ponto facultativo do Dia do Servidor, que será nesta segunda-feira, dia 28 de outubro. Da Prefeitura Municipal, Gil Dias para a Rádio Sentinela.